Hotel até apagado na posição 014, bom dia, obrigado. Seis, boa noite. Confirme. Gentileza, a aeronave que chamou a torre é um fatiado. Falta um cheque no equipamento rádio e chama novamente. Estamos operando com a pista 28, o ILS Zulu. Temos uma chuva leve, mas visual. 218, boa noite, boa noite. Passarei do 218, boa noite. Eu só vi chegar da Cari. Para o nível de voo 120. Seguia por gentileza, 218, já. Alfa 2268, tá livre do filho do Vitor? Delta Charlie 2018, está autorizado de LS? Por exemplo, 2000 para isso, reporta o sinal. 2000, reporta. Obrigado, senhor. Bom trabalho. Oi, passarelo 2228, bom dia. Está estabilizado em LS. Passarelo 2228, com fines do alvo campo? Ainda não, senhor. Sim, se reporte com visual com campo, ajuste altímetro 1-0-1, pista molhada para úmida, o passarelo 2228. Sim, deixa eu botar a visual 2228. 1500 pés para o CD2228. CD2228, tração avistada, autorizado por pista 28, vento 200 graus, 129. 7, livre para os 2228. Brasil Romeu Sierra 096, right to copy. Bravo Romeu Sierra 096 to Fox Hotel Alpha Whiskey, via via Port. DCT Sikuki, Sleepy, Temupi, Yukox, Turabi, Upper Lima 335, Melin, Izupa, Flight Level 390, da Elder Padre, after fly, had a C-Cook position. The Padre control 109.35, Skok 5032. ID. Mike Zulu Zulu, solicito de reboque da posição 14 para a posição 10, faz 1. Mike Zulu Zulu, da 14 para a posição 10, sente porta interna. Ok, obrigado. Libera o freio, viu? Revolta. Ok, está liberado.